você vem, tudo fica bem mais tranquilo, tranquilo. Que seja assim, amém. O brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai. Que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Ô, sol, vê se não me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô, sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. Você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que seja assim, amém. Seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, e toda vai, vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. O mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quero, como eu quero,

meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Pa, pa, para, pa, parará, pa. Acabei acertando as estrelas. Desde moleque, sim, sempre foi o amor um dos problemas que meu caderno mais escutou. Mas não vale a pena, diz que eu sou problema pra você. Desse jeito é mais fácil de se entender. Morena, vai pra longe de mim, deixa a saudade piar. Qualquer hora a gente vai se encontrar. Mas não deixe que eu fale sobre sentimento. Se eu começo a falar, falar, falar, perco quase todo o meu tempo. Sumo na neblina e o corpo fica em brasa. Mais quente que Kendrick, que solta o funk, a gente em brasa. Mas só por uma noite, como dizia o Chorão, mina leva, leva tudo, só não leva o meu coração. Vi que era amor quando eu te achei em mim e me perdi em você. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Dá vontade de guardar numa caixinha. E baby, parece que seu moletom ficou aqui, mas deixa aqui, mais tarde eu uso ele pra dormir. Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele, né? E assim cê nem precisa ficar. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões irreais. Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer no temporal. Me espera. Tenta da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse, ainda passa o medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Posso é seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção, e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo, sei que tenho que acordar tomando atitude. O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me disse, ainda passa o medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui?